Olá a todos, bem-vindos sejam a mais 2 horas de Orelha Extra. Pedimos desculpa desde já. As nossas condições físicas não são as melhores. De qualquer maneira, aqui estamos para cumprir mais estas 2 horas no Brasil. À sexta-feira à noite, Rádio UFSCar em São Carlos e em Portugal, ainda na sexta-feira, mas à tarde, a partir das 15 horas, na Rádio Online da Universidade da Beira Interior, a Rubi, em rubi.ubi.pt, ainda em Portugal, e ao sábado, RUC, Rua e Castrense. Começamos com os norte-americanos de Nova York, Hospitality, o seu álbum homónimo, saído na já histórica editora Merge. Ouvimos desta vez, por aqui, The Birthday, e prosseguimos com o sempre excelente e muito recomendável Andrew Bird. 2 temas, o álbum novo Break It Yourself, Eye on Eye, e depois Dance Caribe. Thank you. a shameless child, bandied by steel cross currents. Anything but mild, yes and no, just simply weren't invented yet. Oh yes, oh no. Then one day you'd had it, exiled your clothes, advisor. Ousted your dog, your rabbits, your foolish pacifier. You're through with pacifiers now. You're through with pacifiers. You would go mistaking clouds for mountains all. Here's the thing that brings the sparrows to the fountains all. Here's the thing that makes you run for the highlands all. Go mistaking clouds for mountains all autonomy. Birds com um pezinho em outras latitudes, bem notório neste tema que acabamos de escutar, Dance Caribe, incluído no último Break It Yourself, anteriormente ainda Eye on Eye. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Estes jingles já duram há bastante tempo aqui na Orelha Extra e prometemos que em breve, e vamos lá ver o quanto será este em breve, faremos novos jingles para divulgar por aqui nestas duas horas radiofónicas. Continuamos agora com um outro músico que continua ele a grande tradição folk norte-americana, chama-se Joseph O'Connell e assina como Elephant Mika. Este disco é um dos seus últimos trabalhos, Louder Than Dough. Oh, back. Tin Foil Continent, a faixa com que estreamos por aqui um dos últimos trabalhos de Joseph O'Connell, que assina como Elephant Mika, chama-se Louder Than Dough, e dizemos que é um dos últimos porque o homem é bem prolífico no lançamento de discos, deve editar discos como quem lava os dentes, dizemos nós. Sons quase que diríamos radicalmente diferentes são os destes El Jesus de Mágico. Novo trabalho Just Deserts. dos discos que conhecemos deles, este é sem dúvida alguma o melhor. Just Deserts, os El Jesus de Mágico, o tema Good UFO, Bad UFO Experience. bocadinho mais de atenção por aqui para a música de Shana Warden, aliás, My Brightest Diamond. O último trabalho, All Things Will Unwind, ficamos com We Added It Up e Reaching Through to the Other Side. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita e o regresso agora do School of Seven Bells, reduzido a duo depois da saída de uma das duas irmãs que o compunham. Chama-se Ghost Story. Ficamos com The Night. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Bindu. Y'all ready for this? Get it out. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Thank you. músico multi-instrumentista, mas mais conhecido como violinista pelas colaborações que tem tido com meio mundo de música mais aventureira. Falamos de Eyvind Kang, que regressa com este disco The Narrow Garden, onde faz uma mistura entre a música do Medio Oriente e a música medieval, entre outras. Tem por aqui bastantes colaborações, são cerca de 30 músicos. Ouvimos o tema inicial do disco, Forest Samal. E são as despedidas, por enquanto, ainda da primeira das duas horas de Orelha Extra. Para o fim, dois projetos, duas bandas britânicas. O regresso do Zolo Darling com o novo disco Europe. Vamos ficar com o single que o anuncia, Capricórnia. E depois os Alps Stamp Out Loneliness do álbum homónimo. O tema irá ser Angeline. Could you ever understand how you ended up here? Any friend you've ever had has disappeared. And the tug of a heartstring is the line that pulls you home. You bear witness to the ones you used to know. And I keep having these dreams, and I keep having these dreams, and I keep having these dreams. I will come to you when you fall down, and when the lights go out, and we will set the world to rights when I find you. Don't you wanna be someone? You've gotta let it go. If we stay here, we'll be old. you doing on Friday night? I was kinda hoping that you'd say 8 o'clock's just fine. Seems to me you're playing hard to get. I played it cool kid once myself, and it's my only regret. I see the way you move and you think I'm near. I want it just the same as you, so bring it over. A music man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre a 1 e as 3 da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. mais uma vez a abrirmos esta segunda e última parte de Orelha Extra com o prolífico músico francês Philippe Petit e principalmente com o disco Extraordinary Tales of a Lemon Girl, Chapter 1, Oniric Rings on Grey Velvet. Desta vez ouvimos os movimentos finais, o 7 e o 8. E vamos continuar ainda com Philippe Petit, por isso é que dizíamos que é um prolífico músico. Acabámos de abrir o e-mail e imaginem só, aqui está mais um disco em colaboração de Philippe Petit. Não é esse que vamos escutar, ainda não o ouvimos e praticamente nem deu tempo para ler em condições este mesmo e-mail. Vamos escutar sim um projeto que o mesmo Philippe Petit já mantém há alguns anos com R.F.E. Vincenti, são os Strings of Consciousness. Este último trabalho tem edição da Staub Gold e chama-se From Beyond Love. Qualquer uma das faixas traz por aqui mais do que uma colaboração, ou pelo menos uma colaboração, e há por aqui gente como Graham Lewis, dos Wire, também Kosei Fantuti, dos Robin Grissel, Lydia Lunch, Eugene Robinson, entre muitos mais. Vamos escutar o tema Sleepwalker, esse que tem em colaboração Andrea De Genes, os Strings of Consciousness. sucesso dos Strings of Consciousness, a dupla Philippe Petit e Hervé Vincenti. Este é o novo disco com o título From Beyond Love, de onde extraímos Sleepwalker, colaboração de Andrea De Guenis. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Little sister, what a race calling. Little sister, it's on a phone book in the desert. Little sister, he says the stars are falling off you. Little sister, he says the greyhounds wait. He's gonna work a deal. E já há muito tempo que por aqui não tínhamos um dos tais discos da prateleira mais superior da nossa estante. Aconteceu agora e já explicamos tão bem porquê. O disco é o do nosso muito, muito estimado David Thomas, acompanhado pelos Two Pale Boys. Chama-se Surf's Up, foi editado em 2000 através da Glitter House. David Thomas acompanhado pelos tais Two Pale Boys, que são Kate Molyneux e Andy Diagram. Andy Diagram que participa também no disco que acabámos de apresentar anteriormente a este mesmo Surf's Up, o regresso dos Strings of Consciousness. A nossa cabeça por vezes faz este tipo de rebuscagens que não lembram ao diabo, mas ainda bem que o faz, e por aqui já escutámos uma faixa precisamente de Surf's Up, Runaway. Vamos ficar com outra, Night Driving, David Thomas and Two Pale Boys. See you around. summer lost, afraid to be found, like a dime store neon novel, overpriced cheap food is my fate, a buzz which is cold and hot, too much love, which is too much love. And the end is always out there, somewhere out there. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Orelha Extra, sexta-feira à noite, através da Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br, isto no Brasil. Em Portugal ainda, sexta-feira à tarde, na Rádio Universitária da Beira Interior, a Ruby, em ruby.ubi.pt. Depois continuamos em Portugal ao sábado, RUC 107.9, RUC.pt, Rua 102.7, Rua.pt e Rádio Castrense 93.0, Rádio Castrense.net. O alinhamento dos artistas e temas que por aqui vão desfilando encontra-se em orelhaextra.com, bem como o imprescindível podcast iraniano. Já com uma costela bem americana, não se nota na música, é claro. Logo a Ramin Torkian. se dúvidas haviam de que o homem faz grande música, já presente, por exemplo, no Genies ou na ajuda à sua mulher Azam Ali, ficaram agora totalmente dissipadas com este seu álbum solo, chama-se Mirab, e no mesmo disco existe a participação vocal de Khosrow Ansari. Ouvimos Through the Veil. E os britânicos Tindersticks, The Sensing Rain. Just hold you. Taylor Swift, Something Rain, tocou-nos particularmente e explicamos porquê. A primeira vez que o ouvimos foi numa viagem, depois de uma excelente sessão de surf, depois de um dia fantástico, um mar fabuloso, vir pelo caminho ouvindo este de Something Rain foi algo de muito especial. Por aqui ficou o tema Frozen do referido disco. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Drift back down again. Ice on the roadside, a bite to the wind. Stretch out the night, don't let the day in. You can hold the clock back, heave hard on the hour hand. Lift up the bed sheets, cover your eyes. Seconds, slow down your heartbeat, pull in your cold feet, make yourself small. Moved all the roughness. Congratulations on your excellence, your patience, your eye, your detail. Here's a token, some small trinket, a reward, a gift for your time. All around you, ribbons in blue. I want to hold you while it's here. I want to snatch a fleeting moment. Press pause a little while before you know it. This will pass us by. Perfect petals, pollinating flora. Hold you while it's here. I want to snatch a fleeting moment. Press pause a little while before you know it. This will pass us by. I want to snatch a fleeting moment. Press pause a little while before you know it. This will pass by. Robin Hitchcock já tem discípulo à altura. É o projeto de Darren Amen, uma canção para cada um dos dias do mês de janeiro, o disco January Songs. Ficamos com três delas retiradas do CD1, Old Back the Clock, Old Man Hands e Britain in Bloom. Final das 2 horas de hoje de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Até o fim, o Shining de Live Black Jazz com Gore-Tex Weather Report e, se sobrar tempo, ainda os Errors de Have Some Faith in Magic. Tchau!